Você crê? Você crê? Você crê? Então tira o seu pé do chão e chega. E quando a hora certa de louvar, qual é o lugar certo de louvar? Cante, igreja, cante, vá! E quando é hora certa de louvar, qual é o lugar certo de louvar? As mulheres, eu quero ouvir, vai! E quando é lugar certo de louvar, diga, igreja, hoje é. Em qualquer lugar eu vou cantar. Em qualquer lugar eu vou dançar. Em qualquer lugar eu vou saltar de alegria. Em qualquer geração escolhida para adorar o Senhor.